Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. De coração. Meus amigos e meus irmãos, nesta passagem dramática da história, crucial mesmo, nós temos que buscar segurança em Deus e naqueles que trabalham realmente por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. É um antigo slogan da Legião da Boa Vontade. Então nós devemos, à semelhança de Roosevelt, como ele aconselha, transformar recuo em avanço, isto é, receio em conhecimento, portanto em luz. Luz, luz. Jesus é a luz do mundo, ele afirma. Sob a claridade da qual nós possamos, suplantando aí erros e erros humanos milenares, erguer um mundo novo prometido por Deus. Vejam bem, por Deus, no próprio Apocalipse. Lá está no capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Quem diz é Deus. E onde? No Apocalipse. Bem, entre os discípulos de Jesus, está lá nos Atos dos Apóstolos, segundo Lucas, aquele que reuniu passagens da vida do divino mestre Jesus, do Evangelho, que está na terceira posição entre as versões do Evangelho. Primeira versão, segundo Mateus, segunda, Marcos, terceira, Lucas, quarta, João, o evangelista profeta que recebeu o Apocalipse. Existe João Batista, vocês conhecem, o precursor, a voz do que clama no deserto, anunciado, João, por Elias, profeta Elias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E existe o João, evangelista, o discípulo amado, digamos, o autor do quarto evangelho, bem como o autor é Jesus, ele reuniu os ensinamentos do mestre de uma forma maravilhosa, poética mesmo, e o Apocalipse. Mas vamos aos Atos dos Apóstolos. Entre os discípulos de Jesus, houve uma queixa dos helenistas em favor de suas viúvas, contra os hebreus que estariam recebendo, como é que nós vamos dizer, maiores benefícios na distribuição de alimentos e roupas, tudo aquilo que aquela gente pobre necessitava. Então, diante do problema, os apóstolos do Cristo de Deus, eles decidiram organizar-se de uma forma melhor, assim, e criar os diáconos para cuidar do caso. A verdade é que eles não podiam pregar e ao mesmo tempo viverem preocupados em atender assim diretamente às necessidades, às privações materiais das pessoas que, apesar de necessitadas, nem por isso deixavam de ser problemáticas. Por isso eu digo que os simples de coração não são apenas entre aqueles que não têm meios materiais. A gente rica que também é simples de coração. Há sábios das coisas humanas que também são simples de coração. Como dizia o irmão Zarur, nem Deus agrada a todos. Isso é uma verdade meridiana, quer dizer, clara. Onde é que isso está? Essa história a gente encontra na Bíblia Sagrada, capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Lucas é que fez esse belo trabalho, tomou esse nome, Atos dos Apóstolos. Nós vamos destacar aqui algumas passagens. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vamos comentar. Isso, olha aqui, pessoal. Isso não quer dizer que os apóstolos deixariam de socorrer as viúvas. A pessoa está passando fome na sua frente, você não vai fazer nada. A pretexto de que tem que pregar a palavra de Deus. Mas assim, porque assim o pessoal entende. Começa a se preocupar e ver o que acontece com o outro, um dia poderá ocorrer com você. E põe assim as barbas de molho. Como? Fazendo a sua parte. Ah, não adianta eu socorrer um, porque um milhão vão passar fome. Isso é porque não acontece com você. Se você for esse um que está na miséria, você vai abençoar aquele que lembrar-se das suas necessidades e socorrê-lo, ou socorrê-la. Pense nisso. Já diziam os latinos, odie mi cras tibi. Hoje eu, amanhã você. Tem muita gente que diz assim, eu não faço nada porque socorreu umzinho. Mas se um socorreu um, que maravilha, hein? Mas vamos lá. Disse então Pedro aos discípulos do amigo divino. Discípulos do amigo divino. Ué, que é isso? De que o pai vai estar falando? Quem é o nosso divino amigo? Jesus! Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Então Pedro, o chefe dos apóstolos, falou aos discípulos do divino amigo. O rebanho crescia, o rebanho se multiplicava. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra de Deus. E assim ocorreu. Vocês veem aí o exercício da democracia entre os apóstolos do Cristo. E os discípulos então fizeram sua indicação. Apresentaram os eleitos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Quer dizer, passaram a bênção de Deus para os diáconos nomeados, realizando naquele momento uma espécie de novo Pentecostes. De certa forma, é o que a gente modestamente está fazendo aqui agora, sendo instrumentos, todos nós, da difusão dessa mensagem dirigida não somente ao povo, mas também a empresários, executivos, condutores de instituições, todos que a queiram escutar, já que a religião de Deus, que é amor universal, é ouvida por muita gente de bom coração. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de justiça e de verdade, sem o que não pode haver bondade nem amor. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la, até chegarmos a ter boa vontade, que é a vontade boa, é a vontade decidida, é a vontade com o pé no chão e a cabeça e os olhos levantados para o céu. É a vontade que resolve, que redime, que ergue, que sustenta, que conforta, que consola, que levanta os corações e as almas, sustenta os caídos, alimenta ao que tem fome, veste ao nu, medica o enfermo, dá de beber a quem tem sede. Então seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão para o espírito, a comida que não perece. Que assim como o corpo precisa do alimento material para não sucumbir, o espírito precisa de amor para sobreviver. O pão do corpo, nós iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Mas, ó Deus, nosso Pai, Criador de todas as criaturas, dai-nos do pão que desceu do céu, o Cristo, vosso Filho. E aqui eu recordo o versículo que o velho Lutero mais amava. De tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, após proferirmos e comentarmos a tua prece, o Pai Nosso, a oração ecumênica que se encontra no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Uma oração que qualquer um pode proferir sem se sentir constrangido. Nós temos um pedido a te fazer, Divino Médico, Supremo Médico de todos os males do corpo e do espírito. Volve o teu olhar compassivo para nós e para os doentes do corpo e da alma, cujos nomes se encontram no Sagrado Livro de Preces da religião de Deus, o amor sem fronteiras.